Assim, em relação aos testes rápidos que fazem na Fundação, realmente são os 30 euros. Depois vendem testes na farmácia, mas quer dizer, também a fiabilidade é muito baixa, porque muitas vezes a pessoa não faz o teste adequadamente e, portanto, penso que também não será uma solução. Os testes PCR custam à volta de 100 euros, não comparticipados, portanto, são de facto bastante dispendiosos. Quando é que os médicos de família passam testes? Ou a pessoas que realmente têm sintomas sugestivos, ou para rastreio de contactos. Não passam assim a quem quer fazer por outros motivos. Não sei se realmente a testagem massiva não será um custo de facto muito grande e eventualmente não sei que critério é que poderia ter para aplicar, não é? Agora testar assim sem critério nenhum, sem ser dentro dos quadros enquadráveis na norma, não me parece adequado. O Sistema Nacional de Saúde comporta as credenciais emitidas pelos médicos de família, mas só passam credenciais para determinados sintomas que justifiquem fazer testes de antigênio, testes rápidos. Nós no Centro de Saúde também temos, as farmácias também têm e vendem. Eu sei que a Fundação também faz testes rápidos e acho que circula na casa dos 30 euros, ouvi falar. Agora, na questão dos médicos de família, quem é que normalmente passa os testes só perante a sintomatologia que o utente apresente e justifique. Para fazer uma testagem massiva, penso eu que será altamente dispendioso.